coisa, acredita. Desabafa logo, abre a boca e grita. Me explica tudo, procura a salvação. Me mostra o caminho, sai dessa prisão. Não me diz que eu tô errado, para de dizer que não. Não me deixa aqui parado, não andar na corda não. Eu já tô muito cansada, não aguento.